Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às nossas devocionais, nossas ministrações, inspiradas no livro de Números, no capítulo 32. Agradeço a todos os irmãos, irmãs que têm orado por esse ministério. Agradeço por todos aqueles que têm postado mensagens, cânticos para a edificação de todo o grupo, aqueles que têm divulgado o endereço desse grupo de WhatsApp, Movimento de Santidade Bíblica, aqueles que têm divulgado também o endereço do blog logos7.blogspot.com. Agradeço muito a cada um dos irmãos e das irmãs, todos que têm participado. De modo especial, agradeço sempre e particularmente a cada um de vocês. Também agradeço aqueles que têm contribuído com nossa vida e sustentado esse ministério. Se você desejar contribuir para a nossa vida e colaborar nesse ministério de expansão da palavra do Senhor, expansão desse movimento de santidade bíblica, que só vai terminar na eternidade, logo não vai terminar nunca. Você pode depositar também pelo Pix. E eu vou te dar um número agora, aí você é só usar esse número. Está no nome da pastora Margarete da Silveira Gama Lavoura. Se você não nos conhece e deseja depositar, então, está me ouvindo pregar, mas está no nome da minha esposa, pastora Margarete, esse Pix, tá bem? Então, vai lá, 2 4 7 1 9 0 1 5 8 1 6. 2 4 7 1 9 0 1 5 8 1 6. Se você desejar usar esse instrumento, você pode também colaborar, além da oração e da divulgação do ministério, também contribuindo financeiramente. Nós agradecemos por isso. Quero também agradecer especialmente, mais uma vez, a missionária Vivian. Ela está sempre envolvida em projetos, em viagens missionárias. E além do seu trabalho pessoal de evangelização, seu envolvimento na igreja local, mas ainda tem colaborado graciosamente e abençoadoramente conosco, postando as mensagens no blog, e com isso nós já avançamos em muitas nações, postando em inglês uma sinopse, e nós já avançamos para muitas nações, mais de 20 nações, e que o Senhor nos permita avançar mais e mais, para nos somarmos a outros irmãos, irmãs, outros ministérios e espalharmos mesmo essa santidade bíblica. Muito bem, depois desse momento de saudação e divulgação do ministério, eu quero ler com você o capítulo 32 de Números, estamos quase encerrando, e logo em seguida, destacar uma nota de rodapé e quatro verdades pastorais importantíssimas. Diz assim a palavra do Senhor: as tribos de Ruben e Gade, 32, capítulo 32, a partir do versículo 1, tá bem? As tribos ali na Transjordânia. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazá e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibon, Jazá, Minha, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Javé lhes deu? Assim procederam vossos pais quando os enviei a Cades Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol, examinaram a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Javé se inflamou naquele dia, e Javé fez estes juramentos: esses homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Javé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados como raça de pecadores, para aumentares ainda mais o ardor da ira de Javé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo esse povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nessas terras apriscos para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente de nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: se de fato procederes conforme dizeis, se saídes para a guerra diante de Javé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Javé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com Javé e para com Israel, e essa terra será vossa propriedade diante de Javé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Javé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para as vossas famílias, e currais para vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpri-o. Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Javé para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Javé, quando a terra estiver totalmente dominada, dá-lhes-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: o que Javé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Javé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse da nossa herança desse lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazá, Jogbeá, Bet-Ninra, Bet-Arã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo, Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias dele e a chamou Avot-Jair, povoados de Jair. E Nobá subjugou Kenate e as cidades circunvizinhas, e a chamou Nobá, dando-lhe seu próprio nome. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o Deus da igreja, que é a continuidade desse povo de Deus. Bendito seja o Senhor, a Ele toda honra e adoração. Bendito seja pela sua palavra maravilhosa. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia King James atualizada nos apresenta uma nota, e essa nota pode ajudar você mais ainda na compreensão desse capítulo. Se bem que ele é bem fácil. Você viu duas tribos de Israel viram em primeiro lugar, antes de entrar em Jericó, a leste do Jordão, e se interessaram em ficar ali e por um momento disseram: aqui é o lugar ideal para nós, para as nossas duas famílias, nossas duas tribos, então a gente fica e deixa os outros seguirem viagem. E eles foram exortados por Moisés a não fazer isso, não podiam chegar até ali e agora abandonar os outros na hora de tomar posse da terra, ficando com só olhando só para a sua porção, para a terra que lhes foi prometida e que lhe seria concedida, e abandonando os irmãos no meio da batalha. Então foram exortados, depois se arrependeram, e porque se arrependeram, foram ajudar a tomar posse da terra prometida, e depois retornaram então para esse local. Então esse é a situação do capítulo 32. Leio agora para vocês essa nota para que a ajuda na compreensão seja maior. A distribuição das terras da Transjordânia, as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés, são duas tribos e meia, viu, irmãos, irmãs? Um parêntese. Foi resultado do egoísmo exacerbado e característico dessas tribos. Embora a promessa de Yahvé fosse direcionada sobre toda a terra de Canaã, essas famílias não quiseram esperar a partilha geral que se faria logo depois da conquista da terra. E com essa atitude desprezaram a terra da promessa, além de revelarem desinteresse pela causa comum de seus próprios irmãos. Ainda que as terras cobiçadas fossem férteis, ficavam isoladas das demais tribos de Israel, essas tribos que foram as primeiras a possuírem a terra. Então, abre outro parênteses, irmão e irmã, eles viram as duas terras que lhes foi prometida, e queriam deixar os outros. Mais uma vez eu repito, queriam deixar os outros. A gente toma posse da nossa, é boa para o gado, e os outros que se virem no meio da conquista da terra. Bem, eles fizeram essa intercessão, pedido, esse pedido a Moisés, e foram exortados. E lembrando, então, essas terras ficavam ali na Transjordânia, isoladas das demais tribos de Israel, essas tribos que foram as primeiras a possuírem a terra, por causa da localidade, foram também as primeiras a serem despojadas dela. Na luta da fé, irmão, irmã, é sempre melhor que os irmãos estejam unidos e em espírito de cooperação, como diz o Salmo 133. Versículo 1. A história revela que Ruben jamais voltaria a constar a lista das tribos importantes. E os que preferiram ficar em Gileade nunca chegaram a ocupar qualquer posição de destaque posteriormente entre as 12 tribos de Israel. Nunca! Nunca mais. Então, essa postura de egoísmo que precedeu uma exortação e depois uma tomada de atitude, mas mostrando que o coração deles era egocêntrico mesmo, também teve como consequência futura o fato de que eles ficaram não só isolados, mas foram os primeiros depois a perder a posse e não vieram fazer parte com destaque da confederação de 12 tribos de Israel, mais os levitas. Não tiveram mais destaque, jamais, na história de Israel. Então, o crente ávido por se dar bem a qualquer custo, já aplicando para as nossas vidas, independente de cooperar com o bem-estar dos seus irmãos, não tem valor no reino de Deus. Eu vou repetir isso. O crente ávido por se dar bem a qualquer custo, independente de cooperar para o bem-estar de seus irmãos, não tem valor no reino de Deus. Isso é uma verdade que nós devemos propagar, permanentemente na igreja, porque isso continua acontecendo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. É preciso que nós tenhamos uma postura de conversão mesmo. Abandonemos esse sentimento de que eu me arrumei, minha vida está boa, eu vou deixar os outros. E abandonar os outros em meio à missão que estão realizando, a conquista da terra, das suas lutas, dos seus desafios, dos seus objetivos. Temos que lembrar que há uma promessa só, um objetivo em comum. Nós somos parte de uma mesma comunidade. Então não é possível ser feliz enquanto os outros não estiverem felizes também. Não é possível estar completamente realizado enquanto os outros não se realizarem também. Isso vai nos acompanhar até o dia final. Depois do julgamento final, aí sim, aqueles que endureceram o seu coração e não seguirem ao Senhor para viver com Ele eternamente, aí nós não poderemos fazer mais nada. Mas até então, nós temos que batalhar juntos para a conquista da vida prometida, da vida plena, da vida abundante, da vida eterna que Jesus nos concedeu. Tudo aquilo que Ele nos concedeu, nós precisamos batalhar juntos por isso. Não podemos abandonar os outros, uns aos outros. Muito bem, irmãos e irmãs, eu deixo, depois dessa palavra, a própria nota da King James ajuda muito. Você já entendeu com a leitura do texto e com a nota, mas eu deixo então apenas mais quatro destaques pastorais, bem rapidamente. Perseveremos até entrar na terra. Repito essa proposição de uma palavra pastoral. Perseveremos até entrar na terra. As tribos de Ruben e Gade, voltando então, irmão, irmã, para você lembrar, tinham grande coração, grande criação de gado. Quando eles verificaram que a Transjordânia, a leste do Rio Jordão e do Mar Morto, já havia sido conquistada pelo Senhor para Israel, e ali era um bom lugar para serem se instalarem, e ali o Senhor também já havia colocado no coração de Moisés que poderia ser distribuída para eles. Quando eles viram esse local, e quando esse local já tinha sido conquistado pelo Senhor para Israel, eles solicitaram com a maior cara de pau a Moisés a possessão da terra. Moisés os exortou, porque estavam procedendo mal. Primeiro, queridos, porque a permanência deles desanimaria o coração das outras 9 tribos e meia. Segundo, porque estavam repetindo o mesmo erro dos antepassados, 40 anos antes, no deserto, quando avistaram a terra de Canaã, a partir do vale de Escol, como mostrou o texto, e não ousaram possuí-la. Naquele momento, eles ficaram com medo das fortalezas, medo dos gigantes, sentiram-se como gafanhoto, e por causa disso, por causa dessa incredulidade para com o Senhor, 40 anos antes, os seus antepassados no deserto avistaram a terra de Canaã, mas não possuíram a terra e sofreram a consequência, 40 anos no deserto e a morte de toda essa geração, daquela geração, dos que tinham 20 anos para cima, porque eles não tiveram fé. Então, em segundo lugar, eles estavam repetindo o mesmo erro dos antepassados, mesmo erro que tinha sido cometido. Em terceiro lugar, porque esse episódio acendeu a ira do Senhor no passado, de tal modo que os homens de 20 anos para cima, como disse, morreram no deserto e não viram a terra prometida, com exceção, diz o texto também, de Josué e Caleb, o Caleb e Josué. Então, se acendeu a ira naquela oportunidade, 40 anos antes, o Senhor acenderia novamente a sua ira, ficaria irado novamente, e todo o povo de Israel sofreria por causa disso. Em quarto lugar, porque isso demonstrou uma atitude de não seguir estritamente a ordem do Senhor e de não perseverar até o fim da batalha. A última ministração, as últimas que eu tenho feito de Números, falam sobre isso, irmãos, irmãs, seguirmos estritamente a ordem do Senhor, o que a palavra diz, sem criatividade, sem dar margem para invenção. Exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer é o que nós temos que fazer. Nós temos que perseverar até o fim dessa batalha. No nosso caso, agora, já avançando em milênios daquele momento, até o fim dessa batalha espiritual, onde nós vamos pregar a Jesus, cumprir a comissão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos de todas as nações, de batizar em nome da Trindade excelsa, de ensinar aquilo que Jesus ensinou, até o dia do juízo final. Essa é a nossa batalha. Está lá em Marcos 16, está lá em Mateus 28. E nós temos que seguir estritamente essa ordem, de perseverar até o fim. Bem, voltando para o texto de Números 32, então Moisés orientou assim: se os filhos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés passarem o Jordão, cada um armado para a guerra, e a terra estiver subjugada perante o Senhor e diante das outras tribos, então eles receberão a terra de Gileade. Porém, se não procederem assim, se eles não procedessem assim, irmãos e irmãs, estariam em pecado contra o Senhor e ficariam cientes de que esse pecado certamente os encontraria e traria consequências de morte para suas tribos e, com certeza, pelo que nós vimos antes, até para toda a comunidade de Israel haveria consequências. Então aqui estão os quatro motivos principais. Estava faltando visão de corpo, visão de solidariedade. visão de grupo. E eles já queriam então se acertar com as suas duas tribos e meia e deixar os outros que se virem no meio do trabalho. Amado discípulo de Jesus, que me ouve agora, amada discípula de Jesus, esse texto nos ensina quatro verdades fundamentais no que diz respeito à nossa vida cristã. Bem objetivamente, em primeiro lugar, você não pode abandonar a guerra. Você não pode abandonar a batalha espiritual, você não pode abandonar o processo, você não pode abandonar a igreja. Você não pode abandonar o restante da comunidade da fé em meio à luta, enquanto a luta não acabar. E a luta não acabou, não. Só vai acabar no juízo final, quando Satanás, seus demônios, dobrarem o seu joelho e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, então o mundo tenebroso será todo vencido e totalmente esmagada a velha natureza, nós habitaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Até isso acontecer, em meio à luta, nós não podemos abandonar os irmãos e as irmãs só porque você avistou algo que lhe interessa na sua vida. Irmão, se eu pudesse resumir em um aspecto do que encontrei desde a minha conversão, e desde o pastorado, do início do pastorado até hoje, se há uma característica que marca a história de todas as igrejas, onde também preguei, não só onde pastoreei, mas onde preguei, e o compartilhar com outros pastores e pastoras, e uma característica que nós notamos e que está lá na parábola do semeador, os cuidados desse mundo, se há uma coisa que é idêntica e que marca a história do cristianismo e marca a história da nossa geração, é que as pessoas avistam coisas que lhes interessa na vida e pedem até a Deus a bênção para aquilo que lhes interessa. E que a missão se vire e que os irmãos que estão envolvidos na missão se virem, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu pedacinho, eu vou cuidar do meu quadradinho. E cuidando do meu quadrado, no campo pessoal, da minha família, tá bom já sendo uma pessoa de bem, como se diz, né? Estudando, trabalhando, não prejudicando ninguém, tá bom já, não interessa o que os outros vão fazer, a batalha espiritual que está acontecendo no mundo, as vidas que vão para o inferno, aí já não me interessa. O que interessa é que eu tenho que me acertar. Se eu estudar, trabalhar, não fizer mal para ninguém, não falar mal de ninguém, né? Ficar na minha, aí tudo bem, deixa os outros. Meu irmão, minha irmã, isso acende a ira do Senhor. Se você avistou algo que lhe interessa e isso é parte da bênção de Deus, pode ter certeza que Deus vai lhe presentear, porque Deus é gracioso, mas você tem que estar comprometido com a grande comissão. O Senhor poderá até presenteá-lo com essa bênção. Certamente o Senhor muitas vezes nos presenteia com essa com as nossas com os nossos objetivos, com as bênçãos que desejamos, mas ele só fará se nós não demonstrarmos egoísmo, se nós demonstrarmos altruísmo, se nós demonstrarmos que estamos comprometidos com a causa dele. Porque se nós demonstrarmos egoísmo, o Senhor certamente não poderá nos abençoar. Em segundo lugar, aprenda que não basta avistar a terra prometida, ou a bênção prometida, ou a vida prometida. Não basta avistar e acampar próximo, ou seja, a vida abundante e eterna que o Senhor te prometeu precisa ser visualizada pela fé e conquistada em nome do Senhor Jesus. Agora falo de um outro aspecto. Muita gente quer a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, quer o avivamento, quer a vida prometida por Jesus, quer aquilo que ouve nos sermões, aquilo que lê na Bíblia, sobretudo, aquilo que ouve nos cânticos. Ele avista isso. Ele avista a vida que Jesus mostrou, mas não toma posse. É preciso visualizar, meu irmão, minha irmã, mas conquistar essa vida. E para conquistar essa vida, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, que o temem e andam segundo o seu propósito. Você precisa conquistar essa vida. Você precisa andar ao lado de Jesus. Você precisa, eu não vou entrar em cada detalhe de como se faz isso, de novo. Mas você sabe, ler a Bíblia, orar, se aproximar dos irmãos, se aproximar da igreja, se comprometer com a obra, experimentar as vigílias, experimentar a vigília na sua casa, o jejum, a vida cristã como um todo, se alimentar o máximo que você puder. Você precisa conquistar essa vida. Não basta visualizar o que Deus quer, é preciso conquistar o que Deus tem para você. O que Jesus conquistou na cruz para você já está conquistado no ponto de vista espiritual, mas você precisa tomar posse. Em nome de Jesus, tome posse hoje e não deixe passar mais um dia. Você precisa tomar posse hoje. Então, em primeiro lugar, não pense só no seu cantinho, mas comprometa-se com o todo da missão. Em segundo lugar, tome posse da bênção, da vida que Jesus tem para você. Em terceiro lugar, que aqueles que se amedrontam como covarde, o texto nos ensina que quando os covardes se amedrontam, quando eles olham o tamanho dos gigantes de Jericó, do tamanho das muralhas, quando sentem-se como gafanhotos, eles acendem a ira de Deus por sua incredulidade e morrem sem desfrutar da bênção prometida. Pastor, explique isso melhor. É que você acaba se tornando um incrédulo por achar que é um gafanhotinho e que os problemas da sua vida são problemas gigantes demais para Deus resolver. Que as fortalezas que estão na sua frente são grandes demais para Deus resolver. E isso é incredulidade. Você acha que os problemas são gigantes demais? Você acha que os desafios da sua vida são grandes demais, que você não vai conseguir, que você não passa de um gafanhotinho, você não passa de um pequenininho diante dos grandes problemas da vida, só que com isso você acaba afirmando que o seu Deus não tem poder para derrubar as muralhas de Jericó e para vencer, fazer você vencer na vida espiritual. E com isso você se acovarda. Meu irmão, os covardes não vão entrar no reino dos céus. Não se acovarde. Lance fora toda a covardia agora. Não há problema maior do que o poder de Deus. Não há gigante maior do que a grandeza do nosso Senhor. Não há muralha mais poderosa do que o projeto soberano e invencível do nosso Deus. Não sinta-se como um gafanhoto. Saiba que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pensar nessa vida. Então, não peque por incredulidade para você não vir a morrer espiritualmente, sem desfrutar da bênção prometida. Eu quero que você, nessa noite, nesse sábado, ou quando você ouvir essa mensagem, não pense só no seu quadradinho, só na sua vida. Esse egocentrismo é o maior problema dos cristãos. O maior problema não é o diabo que rouba a semente. Ele rouba sim. Está lá na parábola do semeador. Ele rouba sim. O maior problema não é nem tanto potencialmente a falta de profundidade. As pessoas são periféricas, sim. Sofrem desse problema de fazer com que a palavra do Senhor não passe da escuta de um sermão ou da escuta de um hino, fica no campo da epiderme, da pele, não passa daí. Sim, isso tudo é verdade. Mas eu quero dizer que dos três problemas ali da parábola do semeador, aquela semente que chega a crescer, mas que é sufocada pelos cuidados desse mundo, é sem dúvida a causa maior que faz o diabo roubar a semente e que faz a falta de profundidade, porque as pessoas ficam pensando no interesse imediato, nas coisas que elas vão conquistar aqui nessa vida, no dinheiro que ela vai ganhar aqui nessa vida, no estudo, no trabalho. Não estou indo contra estudar nem trabalhar, pelo contrário, você sabe disso, mas só no bem-estar da sua família, quem sabe até deixando algumas coisas para os filhos, e quem sabe até deixando um pouco mais para os netos, para que eles tenham uma boa condição. Meu irmão, minha irmã, você pode até fazer isso. Deus pode até lhe permitir isso. Mas eu quero te dizer que o maior legado que você pode deixar ao seu filho e à sua filha é a bênção do Senhor, é a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Senhor. Não são as coisas materiais, mas são as coisas espirituais. Por isso não se acovarde com o tamanho dos problemas da missão, com o tamanho das muralhas que estão no caminho, e não acenda a ira do Senhor por achar que os problemas são grandes demais e você vai ficar no seu cantinho. E não vai tomar posse da vida prometida. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Finalmente, lembre que é necessário perseverar até o fim para então receber a coroa da vida eterna. Eu encerro dizendo: o discipulado, o treinamento de líderes, como Jesus fez, a capacitação de liderança, é o aprendizado da vida dele, da vida de Jesus, da obra do Mestre Jesus. E esse processo se dá, esse aprendizado, em convivência. Os irmãos aprendem, lembra? Jesus reuniu discípulos e eles andavam juntos com ele. Estavam reunidos ao redor dele, andavam junto com ele, viam aquilo que ele fazia, ouviam o sermão que ele ministrava, o estudo que ele ministrava, contemplavam os milagres, as curas. Então, o discipulado é o aprendizado da vida de Jesus, da obra do Mestre Jesus. E ele, Jesus, perseverou até a morte de cruz. Se ele perseverou até a morte, morte de cruz, você e eu temos que perseverar até a morte para nos salvar. Ele perseverou até o final. Para nos salvar, ele perseverou até a morte, morte de cruz, e depois ressuscitou. Perseveremos nós também até a morte. Eu tenho certeza e dou esse testemunho a você, que por falta de outros líderes e também pelo seu propósito com a minha vida, Deus já não me resgatou, porque também faltam líderes, homens e mulheres maduros que assumam uma tarefa de formar outros irmãos e irmãs. Já tive oportunidade de contemplar em visão coisas espetaculares que estão preparadas para nós no reino do céu e na nova terra. Mas o Senhor tem me permitido ainda perseverar, continuar esse trabalho, e eu vou até a morte, carregando a minha cruz, para que por meio de todas as coisas, quem sabe algumas vidas sejam salvas e depois ressuscitem. Meu irmão, minha irmã, você deve fazer a mesma coisa. Em primeiro lugar, não fique no seu cantinho. Em segundo lugar, não só aviste a terra, tome posse dela. E não deixe os outros, né? Ah, vou deixar os outros, eu vou tomar posse da minha aqui, deixa os outros. Não, ajude o outro a tomar posse também. Em terceiro, não se amedronte, não se acovarde. Em quarto, lembre que é necessário perseverar até o fim, até a vida eterna. Jesus perseverou até a morte, morte de cruz. Nós estamos sendo chamados hoje para perseverar até a nossa morte, carregando a cruz do nosso ministério, do ministério que nos está proposto, para que por meio de todas as coisas, nos fazendo forte com os fortes, fraco com os fracos, possamos ver a salvação de vidas e depois ressuscitar. Sendo que aí nós vamos poder voltar e experimentar a plenitude da terra prometida. Porque só quando Jesus ressuscitou é que ele pôde voltar para o seu trono de glória. Só quando você encerrar sua missão é que você vai poder, então, aguardar o Senhor te levar para o reino da glória. Só depois de terminada a missão é que ele ressuscitou e em sua ascensão ele pôde voltar depois de fazer tudo que era para ser feito. Meu irmão, minha irmã, faça tudo que deve ser feito antes, seja tudo que você deve ser. E faça tudo o que deve ser feito. Só então você vai tomar posse daquilo que é a sua parte, do seu galardão, da sua porção na glória eterna. Que Deus te abençoe. Vamos continuar. Cada irmão, cada família, cada igreja local, cada denominação, vamos continuar firmes, trabalhando para ganhar o máximo de vidas e libertar o máximo de vidas do inferno, em nome e para a glória de Jesus. Por isso eu repito, e só faltou uma coisa aquela hora que eu queria dizer a você: nós não estamos mais no mesmo endereço do WhatsApp, é necessário avisar a todas as pessoas do grupo. Então, por favor, postem, ainda quem tem acesso, postem para outras pessoas que você conhece, postem lá no grupo, postem para amigos, postem para os nossos parentes, para os familiares. Nós estamos agora não no Notícias do Pastor Gama, e a escolha foi proposital. Eu não quero dar notícias mais do que aconteceu na enfermidade. Glória a Deus porque o Senhor deu a cura, mas o nome mudou e o número mudou por causa de um propósito. Nós estamos num movimento de santidade bíblica. Esse movimento começou antes da eternidade, antes do mundo começar, na glória eterna, e vai continuar eternamente. E nós estamos nesse movimento de santidade à luz da Bíblia, que reflete a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por favor, comunique a outras pessoas, comunique, espalhe e faça um propósito. Eu estou falando aqui com a cidade e olha, a gente fala e às vezes eu me entristeço porque depois de falar, você percebe que a pessoa não fez um mínimo esforço de passar para mais um só por semana o endereço. Há outros sites também, há outros pregadores, há outros milhares de outros sites e mensagens interessantes que você deve passar também, outros grupos de WhatsApp, maravilha, mas eu estou dizendo, nos ajude a avançar não para 20, mas para 40 nações. E dentro dessas nações, não ficar no número que estamos, mas aumentar o número de pessoas que ouvem. E no Brasil, aumentar o número de pessoas. Porque esse ministério tem um foco específico. Capacitar os irmãos e as irmãs e, além de melhorar sua vida cristã, capacitando, treinar pessoas para assumir a liderança ou as lideranças nas suas igrejas locais, nas suas denominações. Tá bem? Então peço essa ajuda a você. Mas para isso, veja o exemplo de Rubem e de Gade. E metade da tribo de Manassés. Não dá para ficar no seu cantinho e esquecer os outros. Você tem que se envolver, se comprometer. Tá bem? Então comprometa-se com a divulgação desse ministério. Comprometa-se. Comprometa-se muito mais do que com a divulgação desse ministério. Isso é o último da fila. Comprometa-se com o reino de Deus, com o anúncio da vida de Jesus, com todos os trabalhos, com toda a vida de Deus na sua vida e com tudo aquilo que ele propõe como ministério para você. Isso tudo está na frente. Mas em último lugar, lá na fila, comprometa-se também em nos ajudar a divulgar mensagens bíblicas, palavras, treinamento de liderança. Ou seja, venha fazer parte, faça parte junto. Tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão entre nós, como povo do Senhor, a comunhão que provém do Espírito Santo seja sobre nós e nos faça agir como um só coração, uma só mente, uma só alma. Que a graça, o amor de Deus Pai, Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.